ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone com a boa música e os grandes intérpretes dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50. E também os pedidos dos nossos amigos ouvintes pelo telefone 2182-3081. Aliás, este é o novo telefone, novo prefixo para que você ligue e participe da programação da Rádio Cultura AM. Então, para você ligar para o nosso gramofone, é só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde, no 2182-3081, pedir a sua música. Depois eu explico direitinho como você deve proceder para participar do nosso programa, nos dando o prazer da sua participação, como o Marco Antônio, que mora na Vila Galvão e pediu com Vicente Celestino, Porta Aberta. Depois nós vamos ouvir o pedido da Rosa Castilho Sierra, que mora no bairro da Penha e pediu com João Petra de Barros, Último Sonho. Na terra. lindos, desde o berço até fiquei tão comovido quando eu a vi tão linda, e eu tive a impressão que ela fosse ainda aquela que outrora com loucura tanto amei. Mas tudo foi um sonho e bem depressa despertei. Saí do cabaré tão pensativo e triste, ao ver que o meu amor morreu não mais existe. Foi o meu último sonho, hoje vivo tão tristonho, a cantar para mim mesmo enganar. Fiquei tão comovido quando eu a vi tão linda, que eu tive a impressão que ela fosse ainda aquela que outrora com loucura tanto amei. Mas tudo foi um sonho e bem depressa despertei. Saí do cabaré tão pensativo e triste, ao ver que o meu amor morreu não mais existe. Foi o meu último sonho e hoje vivo tão tristonho a cantar para mim mesmo enganar. Nós ouvimos no gramofone pela Cultura M o pedido da Rosa Castilho Sierra, do bairro da Penha. João Petra de Barros cantou de Afonso Teixeira e Ari Monteiro, Último Sonho. E para o Marco Antônio da Vila Galvão, Vicente Celestino cantou dele Porta Aberta. Agora são 8:09. Vamos ouvir o pedido da Carmen Azevedo, da cidade de Suzano. Ela pediu Carlos Galhardo, Ai de Mim, Se Não Voltasses. Depois o pedido do Miguel Evaristo, que mora na Vila Maria, que pediu Orlando Silva, Deusa do Cassino. Vamos lá. É tão bonito a gente recordar uma felicidade. Quando no peito nasce o coração, garante reaver. É tão feliz a gente estar sentindo o céu do seu amor turvar-se de saudade. Quando mais viva, mais brilhante volta a cintilar a estrela. Estás bem longe, mais perto de mim, está a confiança. E é tão fiel que de realidade veste a esperança. E nem por sonho posso admitir que haja em tudo isso uma desilusão. Ai de mim, se não voltasses ao meu coração. Quando na discreção das madrugadas um orvalho beija uma flor, eu não posso crer que sinta falta maior prazer do que eu sinto ao reviver os teus beijos, meu amor. Vem, se esta falta quer dizer e o meu céu começa a escurecer, é chegado o momento de iluminares minha escuridão. Ai de mim se não voltasses ao meu coração. Perto de mim está a confiança, e é tão fiel que de realidade veste a esperança. E nem por sonho posso admitir que haja em tudo isto uma desilusão. Ai de mim se não voltasses ao meu coração. Borboleta, volúvel como a roleta, deusa do luxo e do prazer. Sentada na minha frente, julgava nervosamente, sem acertar uma vez. Mas com a sorte, com seu destino talvez. As tuas mãos vaporosas, mexendo as fichas nervosas, tinham preso os olhos meus. Nas fichas mais valiosas, nas 10 fichas cor de rosa, das pontas dos dedos teus. Ó, tua boca vermelha, com as copas se assemelha, no teu peito e na cor. Boca que vale tesouro, vale mais que o as de ouro numa sequência de amor. Faz se assemelha no seu peito e na cor. Boca que vale tesouro, vale mais que o as de ouro numa sequência de ouro. Nós ouvimos o pedido do Miguel Evaristo da Vila Maria. Orlando Silva cantou de Newton Teixeira e Torres Homem, Deusa do Cassino. E para Carmen Azevedo, da cidade de Suzano, Carlos Galhardo cantou de Pedro Caetano e Alcir Pires Vermelho, Ai de Mim, Se Não Voltasses. Daqui a pouquinho eu vou passar o telefone para você também nos dar o prazer da sua participação aqui no nosso Gramofone pela Cultura AM. Gramofone pela Cultura AM. Enquanto você prepara lápis, papel, direitinho, caneta, a gente vai ouvir o pedido do José Francisco, que mora na cidade de Guarulhos, e pediu com Francisco Alves, Meu Primeiro Amor. Depois, vamos ouvir o pedido do Paulo Cardoso de Souza, da Vila Guilherme. Ele pediu com Silvio Caldas, Até Breve. E para o Mauro Dantas de Oliveira, do bairro da Freguesia do Ó, Orlando Silva vai cantar Pecadora. Vamos ouvir? Vamos lá. De mim, oh meu primeiro amor, sofro só por te querer. Não tens pena de mim. Amar sem ser amado é bem triste viver ao deixar o nosso lar. Até breve respondi, quase sem poder falar. E depois desse até breve, muito tempo já passou. Até breve, até breve. você nunca mais voltou. E você nunca mais voltou ao nosso lar, deixando essa saudade em seu lugar. Meu amor, nosso amor já tinha raiz, sem você nunca mais serei feliz. E os meus olhos estão cansados de chorar e perguntam se você vai voltar. Eu não sei responder, mas meu coração bate forte no peito e diz que não. Até breve, você disse ao deixar o nosso lar. Até breve, respondi, quase sem poder falar. E depois desse até breve, muito tempo já passou. Até breve, até breve. E você nunca mais voltou. Os olhos estão cansados de chorar e perguntam se você vai voltar. Eu não sei responder, mas meu coração bate forte no peito e diz que não. Nós ouvimos o pedido do Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó. Orlando Silva cantou de Agostinho Lara e versão de Jeber Moreira, Pecadora. Para o Paulo Cardoso de Souza, da Vila Guilherme, Silvio Caldas cantou de Cristóvão de Alencar e Ataúfo Alves, Até Breve. E para o José Francisco, da cidade de Guarulhos, Francisco Alves cantou de Bide Marçal, Meu Primeiro Amor. Você tá com lápis e papel? Ó, antes eu queria avisar que há um número só de telefone, mas são várias linhas. Então, podem ligar tranquilo. Se, por exemplo, 5 pessoas ligarem ao mesmo tempo, assim, quando uma linha estiver ocupada, a ligação cai em outra, e assim sucessivamente. Então, ó, você vai perder um tempico de nada e vai dar um prazer enorme pra gente com a sua participação aqui no nosso gramofone. As ligações são feitas de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. E para participar do nosso programa, pedindo as músicas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, é assim, você liga no 21-2182 ou 2182, se você preferir, 3081. 21-82-3081. Aí você liga, fala seu nome, seu sobrenome, pede a sua música, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. Só isso. E a gente vai ficar muito feliz em poder falar tudo isso aqui no nosso programa, tocar a sua música. Você não imagina a alegria que a gente sente em poder ter essa oportunidade. Né? Então vou ficar aguardando a sua ligação. 2182-3081. De segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. Agora são 8h27. A gente vai ouvir o pedido do Manuel Messias Lima, que mora no centro da cidade de São Paulo. Ele quer ouvir com 4 Ases e 1 Coringa. Você Foi Mais Uma. Depois tem o pedido do João Gonçalves, que mora no bairro da Penha, que pediu com Carmen Miranda, Camisa Listada. E depois o pedido do Fernando Ginemes, do bairro do Ipiranga, Aurora Miranda, cantando de André Filho, Cidade Maravilhosa. Você foi mais uma que me deu inspiração. Você foi mais uma que ficou na coleção. Quando você desocupou meu coração, já havia outra esperando a habitação. Você passou como outras têm passado. Você se enganou, eu não estava apaixonado. Você foi mais uma que ficou na coleção. Quando você desocupou meu coração, já havia outra, esperando a habitação. Você passou como outras vêm passar. Você se enganou, eu não estava apaixonado.

para o João Gonçalves, do bairro da Penha, Camille Miranda, cantor de Assis Valente, camisa listada. E para o Manuel Messias Lima, do centro da cidade de São Paulo, Quatro Ases e um Coringa, cantaram de Cícero Nunes, Você Foi Mais Uma. 8:37, a gente está encerrando assim a primeira parte do nosso programa, que é reservada aos nossos amigos ouvintes, aquela parte especial do nosso programa, para que os nossos amigos tenham a sua participação também. Quero agradecer a todos os participantes de hoje e avisar que daqui a pouquinho vou repetir o telefone para que você também faça parte desta nossa turma especial dos ouvintes que ligam e participam. Eu gostaria que todos participassem, ia ser bem legal, né? Eu sei que é quase que impossível todo mundo participar, mas uma hora vai dar certo, por que não? Seria legal, não é impossível não. É, a gente tem que sonhar de vez em quando, é bom. Mas eu gostaria mesmo que todos participassem. Daqui a pouquinho eu vou então passar o telefone outra vez e esperar a sua participação. Mais uma vez, um grande abraço a todos os participantes, desde o programa de hoje até o início, desde o primeiro programa até o programa de hoje. A gente está sempre agradecendo, porque realmente estamos agradecidos. Vamos prosseguir com o nosso gramofone? Vamos lá. Gramofone pela Cultura AM. Vamos ouvir agora Dircinha Batista, Del e depois Heleninha Costa. Contigo eu farei, mas nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração, como eu sepultei. Pra que eu viva em paz, saudade, diga esse moço, por favor, como foi sincero meu amor, quanto eu adorei tempos atrás. Pra que eu viva em

boteco a irradiação. Fui agarrada por dois soldados e um oficial que disse, é a tal, que diz ser artista, mas que não passa de uma espiã, vai ser fuzilada amanhã. Eu disse logo, mas essa gente está equivocada, meu canto samba imaginada. Me responderam, este seu samba é mensagem cifrada, você está escamuflada. E me encostaram numa parede frente ao pelotão, me apontando o coração, esperando abrir a ordem da execução. Mas veja só que situação, me perguntaram qual era a minha última vontade. Eu disse a minha liberdade, mas oficial sacou da espada e levantou no ar. Já iam me bombardear, mas de repente a ordem fogo. O oficial exclama, eu acordei embaixo da cama. Foi tudo um sonho, graças a Deus não sonhei nada mais. Eu vou deixar de ler jornal. Eu lhe dei 20 mil réis pra tirar 3.300. Você tem que me votar, 7.700. Você tem que me votar, 17.700. Eu lhe dei 20 mil réis pra tirar 3.300. Você tem que me votar, 7.700. Você tem que me votar, 17.700. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia e sei até multiplicar. Dei 20 mango pra pagar 3.300, 17.700. Você tem que me votar, você tem que me votar, você tem que me votar, 17.700. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia e sei até multiplicar. Dei 20 mango pra tirar 3.300, 17.700. Você tem que me votar, você tem que me votar, 17.700. Ai, você tem que me votar, De Luiz Gonzaga e Miguel Lima, Manezinho Araújo cantou 17.700. Linda Batista de Chiquinho Salles, Eu Fui à Europa. E Joel e Gaúcho de Sebastião Figueiredo, O Amor Regenera o Malandro. Vamos tocar mais uma? Vamos lá então. Café, pão e manteiga. Para mim, o garçom respondeu, não pode ser não.